jamais esquecerei o meu povo, pois ele está gravado em minhas mãos. Eu jamais esquecerei você, órfão não me deixarei. Eu jamais esquecerei o que é meu. Pode a mãe esquecer o seu filho, ou a mulher, a criança em seu seio. Mesmo ainda que esquecesse,